palavra que sempre chama atenção, mesmo que a gente não queira, o amor tem sempre razão. O amor é um sentimento tão nobre, tão bonito, é dele que eu me alimento, é nele que eu acredito. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade, e quem plantar amor só vai colher felicidade. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade, e quem plantar amor só vai colher felicidade. Que sempre chama atenção, mesmo que a gente não queira, o amor tem sempre razão. O amor é um sentimento tão nobre, tão bonito, é dele que eu me alimento, é nele que eu acredito. O amor é um uma flor que nasce no chão da verdade, e quem plantar amor só vai colher felicidade. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade, e quem plantar amor só vai colher.